galera, sai da frente que ele chegou pra fazer a galera dançar. DJ Elias, com Pontiense. Foi quando te vi e amei, achei um jeito de te procurar. Batidão. Foi quando te vi.